years of loving, all these days of forgiving. You blame me so wrong. All the promises level to finish in a dead end. You blame me so wrong. Tudo era perfeito e te dei meu coração. Pra vida era tu e eu, até a roubar a lua do céu. Pois me magoei, yeah. Quebraste o meu coração, well, yeah. Só foste uma ilusão. Era só mentira, yeah. Era só mentira. Quebraste o meu coração, meu coração. Era só mentira, era só mentira. Quebraste o meu coração, meu coração. I'm so out of love with you, I guess it's on you. I'm so out of love with you, I guess it's on you. No more.